Esses crimes e condena a pressão da oposição por anistia com a obstrução dos trabalhos da Câmara. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro pela manifestação ocorrida em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em sua interpretação, a solicitação é tentativa de intimidar a participação popular no ato convocado para 6 de abril. Coronel Ulisses, do União do Acre, defende a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, alegando que estão sendo condenados de maneira desproporcional. O deputado cita o tratamento dado a criminosos de alta periculosidade, reforçando a necessidade de justiça equilibrada e imparcial. Política. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, atribui a queda da aprovação do governo federal ao aumento de preços e à desorganização política. O deputado aponta que, segundo o levantamento da Quest, a rejeição subiu para 56% em todo o país e para 46% na região Nordeste. Outro fator que, na visão do congressista, contribui para a desaprovação do executivo é o distanciamento entre os poderes executivo e legislativo. Luiz Lima também questiona os gastos do governo com viagens e critica decisões do judiciário.